Eu recebo neste momento, aqui no nosso estúdio, a visita do Jaime Nascimento, ele que é presidente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, aqui na nossa cidade. Bom dia, Jaime. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre eventos e sobre o Convention Bureau. Convention Bureau que deve ter uma mudança aí na sua nomenclatura? Sim, nós estamos nesse ano com uma consultoria internacional do Canadá, está nos ajudando a fazer um planejamento. E uma das questões apontadas nesse planejamento foi de que o nome Convention and Visitors Bureau, que é um nome em inglês ainda de origem americana, ele não é um nome adequado para que a gente tenha uma interação maior com a comunidade e com o setor de turismo. Então, por isso, nós estamos propondo uma mudança de nome. Que, no caso, ficará como Visit Iguaçu. Há uma tendência, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, de mudar o nome dos conventions bureaus. E um dos nomes mais comuns é esse, é Visit e o nome da cidade. No Brasil já temos o de São Paulo, por exemplo, chama-se Visite São Paulo. E no nosso caso, vamos seguir a mesma tendência e o nosso convention passa a usar o nome de fantasia Visit Iguaçu. É um nome e ao mesmo tempo é um convite, né? Uma ação convidando a nos visitar. Então é um nome interessante e melhora a nossa interação com a comunidade. E que deixa bem claro também para o mercado o papel, né, dessa entidade que visa aí atrair, por exemplo, eventos, convenções aqui para a nossa cidade, atrair movimentação para o nosso setor turístico. Sem dúvida, esse é o nosso trabalho diário, né, de captar eventos, né, a gente trabalha nas duas linhas, captar eventos e trazer visitantes para, né, por isso o Convention, né, e Visitors Bureau. Então, essa é uma atuação permanente e nós temos muitos números aí interessantes nesse trabalho que é feito ano a ano, tem melhorado e contribui com a economia da cidade. Inclusive, os números de 2017 que você me falava aí colocam Foz do Iguaçu na terceira posição entre destinos brasileiros que mais recebem eventos internacionais? Exatamente. Nós tivemos em 2016... nós estávamos na quarta posição de um ranking que é feito por uma instituição chamada ICA, que mede os eventos internacionais. Nós tivemos na quarta posição atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No ano de 2017, nós subimos para a terceira posição, junto com Florianópolis, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós tivemos 15 eventos internacionais, que são eventos normalmente de grande valor agregado, que trazem muitos visitantes estrangeiros e recursos para a nossa cidade. E até vamos destacar porque está a terceira posição. Agora chegar na primeira e na segunda é quase impossível, né? Essa é uma luta bem difícil. Se bem que são eventos internacionais e hoje as nossas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, sofrem com problemas, né, inerentes a uma grande cidade. É o trânsito, poluição. Poluição, violência, como é o caso do Rio de Janeiro, né, que a imagem do Rio de Janeiro no exterior é uma imagem que está muito deteriorada. Então, eu diria que é difícil, mas não é impossível nós galgarmos aí posições aí para a segunda e primeira posição. Agora, estrutura de eventos a gente tem aqui na cidade. A gente sabe que vários hotéis, há muitos anos, vieram investindo na questão do seu centro de eventos. Temos estruturas de primeiro mundo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Falta o quê? Um pouco de melhorar a conectividade aérea também do nosso destino? Eu acho que esse talvez seja o fator mais importante, é a conectividade aérea. Se nós tivermos um evento, por exemplo, acima de 3 mil participantes que venham por via aérea, nós teremos já um problema para colocar no mesmo dia em Foz do Iguaçu esses participantes de eventos. Então, o acesso aéreo realmente hoje é um limitante para nós. Nós precisaríamos ter um aeroporto melhor e mais voos, né, mais movimentação e voos para que a gente conseguisse aumentar o número de participantes e aumentar a importância dos eventos aqui na cidade. Essas obras anunciadas no aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, né, o ministro dos Transportes esteve aqui para anunciar melhorias no aeroporto, isso ajuda também nesse processo? Sem dúvida. Nós não recebemos hoje, possivelmente, alguns voos internacionais em função do tamanho da pista, né? com a pista que nós temos, as grandes aeronaves não conseguem pousar, não tem margem de segurança para pousar um 330 ou um 767. Então, com a extensão da pista, nós teremos possibilidade de receber aeronaves maiores e, com certeza, possibilidade de ter voos internacionais chegando diretamente aqui na cidade. Falando ainda da questão de divulgação de Foz do Iguaçu, né, porque Convention and Visitors Bureau, né, a questão da captação de visitantes também aqui para a nossa cidade, está em andamento uma missão lá na China? Nós temos um grupo, o executivo, inclusive, do Visit Iguaçu, o Basileu, representante da Itaipu, Pacheco, vários representantes também da Argentina, da Embratur. Foi montada uma missão, né, com a participação do governo brasileiro, Ministério do Turismo, Embratur, e na Argentina também a Improtur, que seria equivalente à nossa Embratur e o Ministério Argentino. A Visit, a Seven Wonders também participando. Então aproveitamos a ITB Xangai e foi montado um roteiro de visita de eventos pela China, chamando imprensa, chamando as grandes operadoras. Tivemos o apoio de empresas aéreas brasileiras, a TAM, na Argentina também. Então é uma missão de extrema importância. O potencial do mercado chinês é gigante, né? E nós queremos ter mais chineses vindo para o Brasil e para Foz do Iguaçu. E foi importante nessa missão toda essa parceria que envolveu Brasil e Argentina, os entes privados aí e os órgãos públicos. Além da mudança de nome do convention, né, está prevista uma mudança de sede? Sim, nós estamos hoje instalados numa sala alugada e recebemos uma proposição, na realidade duas proposições, uma para o prédio que a CIF vai inaugurar no final do ano e outra do Sindetur. Então nós estamos bem avançados nessa discussão com o Sindetur. A diferença da oferta da CIF, que no caso da CIF nós teríamos aluguel também, e no caso do Sindetur ele possui instalações amplas e hoje tem uma necessidade pequena de espaço, então nos convidou e nós estamos aí terminando essas articulações no sentido de criarmos onde hoje é o Sindetur, o que nós estamos chamando de um centro integrado de turismo, reunindo ali o Sindetur, o ICVB, o Fundo Iguaçu, o Contur, ou seja, as entidades do turismo estarem juntas no mesmo espaço. Acreditamos que a gente vai ter uma sinergia muito boa com essa junção aí das entidades. Vou lhe perguntar também, aproveitando sua presença aqui, Jaime, sobre a questão dos free shops, porque essa semana até a vereadora Inês Weisman, né, fez uma visita a entidades de turismo aqui em Foz do Iguaçu para colher aí opiniões sobre a regulamentação local dos free shops, né, das lojas francas aqui em Foz, para a audiência pública que acontecerá no mês que vem aqui na cidade. O convention já determinou postura, já tem uma postura com relação a esse assunto? Nós recebemos o pedido da vereadora, não tivemos tempo hábil lá para reunir todos os associados do ICVB, mas a diretoria do ICVB fez uma conversa com a vereadora, deixando claro que era uma posição da diretoria e não era de todos os associados, mas consultamos vários deles. E a posição é de que as free shops, elas são um instrumento importante para o desenvolvimento do turismo, né? Trazer mais atratividade para a cidade. Acreditamos também que vai desenvolver a economia da cidade. Certamente teremos aí grandes players internacionais, inclusive, nessa área. E a cidade certamente vai ter grandes benefícios com as free shops. E aí tem uma discussão se onde instalar free shop, se coloca limitação ou não. No nosso entender, achamos que a livre concorrência, né, a competição sadia, é o mais indicado e a cidade e os investidores é que vão descobrir, né? Claro, respeitada a atual legislação que envolve, inclusive, determina onde podem ser instalados os comércios, deixar que eles, né, que o mercado resolva isso dentro da legislação atual, eu acredito que isso seja o melhor para a cidade. E a questão até da cota de compras na fronteira, porque existe uma previsão agora, a partir de julho, de redução da cota, né, dos atuais $300 para 150. Você tem conhecimento aí de negociações, até aproveitando, quem sabe, o ministro do Turismo, né, que é assíduo conhecedor aqui da cidade de Foz do Iguaçu, para tentar evitar essa redução da cota de compras na fronteira? Efetivamente, o que determina hoje a lei é que a cota volte para $150. Mas existe toda uma mobilização e já até uma sinalização da Receita Federal de que essa cota permanece em $300. Então, nós teríamos uma cota de $300 no Paraguai e $300 nas free shops. Então, com todos que conversamos, existe essa certeza de que essa cota não reduziria para $150, até porque isso provocaria um impacto muito grande nos nossos vizinhos e eu acho que o governo brasileiro está muito sensível a isso e certamente manteremos a cota em $300. Esperamos realmente que tenhamos boa notícia, né, com relação a este assunto. Conversei aqui com o Jaime Nascimento, ele que é presidente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, que está assumindo, né, seu novo nome, Visit Iguaçu. Jaime, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço pela oportunidade de passar aí para o ouvinte essas informações do Visit Iguaçu. É uma entidade importante, ela não aparece muito, mas ela é uma entidade que promove e traz, movimenta a economia da cidade. Nós tivemos aí, no ano que passou, 2017, mais de 1000 eventos e grande parte deles o Convention Bureau tem participação. Um cálculo que fizemos aí, são mais de 42 milhões de reais movimentados diretamente por esses eventos. Então é uma entidade importante e estamos aí propondo essa mudança de nome para essa entidade estar mais próxima da comunidade. Muito obrigado aí pela oportunidade. E o Guilherme Tel Laurino acompanhando aqui manda um abraço, né, para você, Jaime, e parabeniza, né, pelo trabalho desenvolvido. Grande abraço, Guilherme. O Guilherme é uma figura muito conhecida no meio e sempre tem batalhado aí muito pelo turismo. Um grande abraço, Guilherme.